feriram o meu coração. Com lamentos na alma, chorei por ter razão, por tanta ingratidão. Foi tudo. Sofrendo ainda está, as minhas lágrimas que servem de alimento, te peço, vem enxugar, ser compassivo.